las nalgas de mandarín. Vocês tinham a oportunidade de fazer um filme ao estilo do Sacha Baron Cohen, tipo Borat ou Bruno ou Ali G, aquele estilo de mockumentary, não é? Que há um personagem que confunde as pessoas e que as pessoas pensam que ele é verdadeiro. Então vocês têm duas possibilidades, têm duas escolhas. Eu vou-vos propor duas escolhas, sou um produtor, vocês querem entrar em grande aqui nisto. E então, o primeiro é um biopic sobre o homem que inventou o fisting. Portanto, isto é um mockumentary, não é? No terreno, o gajo anda lá, vai a talk shows, vai a revistas, tipo como no Barato, não é? Fala, pá, inventei o fisting e tal. Fala da descoberta, começa depois, naquela fase inicial, ela contar como é que foi, depois a inovação. Desde aquele conceito inicial de enfiar uma mão num orifício até expandir um bocado, pá, alguns testes com animais, o self-fisting, o double-fisting e depois uma apoteose que seria uma pescadela de olho para a sequela, que era com uma perna. Pronto, seria, ficava ali na parte final do filme, pronto, falava-se no fisting, mas com uma perna, que seria um legging, não é? Footing. Legging, assim. Ou a segunda opção era, vocês iam ser um criador de porcos em Meca, iam fazer o papel de um alentejano que se muda para Meca para criar porcos e vender carne de porco e bacon e bifanas na cidade sagrada de Meca. Portanto, mas atenção, nisto não é um filme, não é cenários, vocês iam para lá, andavam mesmo com os porquinhos na mão ou com bacon, dizer às pessoas, olá, querem uma bifana, à porta lá dos santuários. Pronto, e depois no fim fazias um filme, não é? Com as situações das 70 horas de footage, escolhia-se ali uma narrativazinha, como ele faz com o Ali G, nem tanto, mais com o Borat e com o Bruno. Que são os exemplos mais desse género. É. Pronto, Pedro, eu antes de responder tenho que fazer uma pergunta, porque eu sou de 85, o que é fisting? Explica-me lá. Opa, o fisting, eu também não sei, porque no meu tempo não existia fisting, isso é de agora da malta nova, dos Açores, não é? Esta malta que gosta de aviões. E do pedal. Exato. Que eles pegam... Num braço e enfiam no cu. E se for no brachio vaginal, não conta? Também conta. E depois pode ser no cu ou no brachio vaginal. E há também o pistão, que é, pegas uma senhora, metes dois, e fazes um entra e outro sai, como se fosse um pistão do motor. Muito bom. No ritmo. Isso seria uma parte do filme, não é? Isso do pistão existe mesmo? Sim. Nomear esse nome pistão, isso é genial. Podemos tratar disso já. Fica já definido. Fica já registado. Nós inventamos isto. Já tratado a patente dessa merda. Se fosse nos Estados Unidos ainda dava dinheiro. E olha uma coisa, e pode-se fazer fisting a homens ou não? Ou só conta se for mulheres? Não, também se pode fazer fisting a homens. Também existe o fisting masculino e a cavalos. Existe. E nesse biopic, nós éramos o inventor do fisting, é isso? Ou seja, nós só metíamos, ninguém nos metia nada. Opa, quer dizer, não sei, sabes que o inventor da Coca-Cola teve que beber, não é? Para saber se... Está certo. Como é que o gajo sabe que aquilo era bom? Pois, é complicado. Miguel, responde lá primeiro. Com grande poder vem grande responsabilidade. E a outra é a cena dos porcos lá. Pá, tu é assim, no primeiro o máximo que podia acontecer era de ficavas com um prolapso. Em vez de dar respeitos, tinhas que estar no cu, exatamente. Pá, a vantagem do segundo, a desvantagem do segundo é que tu... É a integridade física, não é? Morrias, pois. Muito dificilmente sobrevivias. Esqueci-me de dizer que eras judeu, como o Sacha Baron Cohen é judeu. Está bem, olha, eu vou para a primeira. Acho que tinha aí potencial para um bom filme. E pelo menos sobrevivemos, não é? Eu também vou para a primeira, assim. Convenceste-me aí. Eu estava na dúvida. É que a vantagem da primeira é que depois, a partir daí, cada vez que desses um pedo, não fazia barulho. Era tipo só. Verdade. Não, não, mas atenção, eu estou a partir do pressuposto que isso não ia acontecer. O que é dar um pedo? Não, não, enfiarem-me nada no cu, só eu é que ia enfiar. Braços, é o braço ou a mão? Ou é, pode ser tudo? Como é que é o fisting? Explica-me. É o braço, a mão? É a mão, metes a mão e depois vai o braço. A não ser que consigas meter o braço, antebraço. Depois, e ficar a mão de fora, mas. Okay. Depende, né? Depende de... Não, é punho e braço, depois vai braço. Sim, vai tudo. É até caber. É até caber. Tanto nós estamos aqui a dar uma aula de educação sexual aos nossos ouvintes. Quando a gente viu naquela sex shop à venda, era tudo, era o braço. Aliás, vocês não sei se já viram, é um filme do, onde para a polícia um deles. Sim. Os gajos entram num sex shop enquanto o Frank Drebin está a fazer aquelas perguntas do costume. O outro amigalhaço dele, que é assim um bocado ausente, que é, anda lá a ver as cenas atrás. E uma das merdas que o gajo compra é um, tipo um martelo pneumático que na ponta tem um punho tipo Hulk. E aquela merda chama-se de português qualquer coisa. O nome daquilo lá na coisa é português qualquer coisa. Muito ah, é? É. Ou deve ser no 2, pá. Um ou dois. Marteleiros, sim, pá, senhor. Esta conversa toda para falarmos um bocadinho do Sacha Baron Cohen. Que, pá, eu envergonho-me sempre que falo nisto, mas eu gosto. Tu gostas do quê? Do fisting ou do Sacha Baron Cohen? De ambas as coisas. Claro, então o inventor tem que gostar da sua invenção. Tá certo. Pá, eu sempre fui um fã do LG. Porque o LG é genial. As pessoas normalmente interpretam o LG só aquela capazita daquele humor parvo que também tem piada e também lhe acha piada. Mas o LG é um personagem, pá, eu acho que é genial porque faz ali um apanhado de toda uma geração. E eu sempre fui e sou grande fã do primeiro filme do LG, o LG in the House. E eu não consigo ver este filme com ninguém, porque com quem é que seja que eu vejo este filme, as pessoas julgam-me como sendo um monte de merda que está a se rir de uma coisa que não tem piada nenhuma. Pá, mas o filme, eu estou a falar com vocês e estou-me já a rir, porque o filme é dos meus preferidos, mas nunca meti lista nenhuma, nem Guilty Pleasure. Porque para ninguém saber. É. O pessoal diz sempre, és uma merda, não sei o quê. E então, foi um filme que vi na altura, no início do Sr. Joaquim, o Sr. Joaquim era o Joaquinzinho. Vi esse filme, pá, uma data de vezes e costumava mostrar aos meus amigos mais próximos. E, pá, e pronto, e a partir daí, também o Borat, também sou um grande fã do Borat, tanto no Borat que aparecia no LG, não sei se lembram daqueles sketchzinhos, como no filme Borat. Pá, e depois o Bruno, que é aquela coisa do fisting, não é? Duro. E pá, depois a partir daí ele começou-se a desaparecer um bocado. Não sei se vocês... Sim, a fórmula cansou-se um bocado. E até mesmo eu, não é? Aquela notoriedade. Ele era famoso por ser um gajo que tinha aquele estilo de humor. A partir daí passa a ser um ator cómico normal e acaba por se desintegrar na competição, na concorrência. Sim. Sim, eu sou muito fã do Borat. O Ali G, gostei na altura que vi, acho que já o revi há uns anos e não achei tanta piada assim. Mas o Borat, epá, foi dos filmes que eu acho que no cinema, provavelmente em toda a minha vida, me ri mais. Porque é, o Borat é um filmão. É? Foi escancarar o filme todo. E o Borat, para mim, a grande vantagem do Borat, muito em comparação com outros filmes que ele tem, até o Bruno também é o mesmo género, mas para mim tem uma diferença principal, que é ele no Borat tem muitas cenas de realidade, ou seja, em que a realidade é o próprio contexto do humor. Eu acho que todo o humor que é feito numa base real, ou seja, que tu sabes que o choque, o confronto, as piadas, tudo está a ser feito num mundo real, com as pessoas completamente inesperadas a serem alvo disso, tu tens sempre um efeito muito mais profundo de gargalhada e de humor em si, do que naquelas cenas que são fabricadas com outros atores, que até a piada pode ser muito boa, mas nunca vai passar de um sketch, né? De algo que foi estudado, se calhar foi gravado 50 vezes, ou... E portanto o Borat tem muitas cenas dessas de choque ali com a realidade, com choques de culturas, e, pá, e para mim é genial. Já o Bruno, ele já inventa muito ali uma parte de nessa parte de ficção, apesar de também ter algumas partes de realidade, e depois o ditador, que foi o mais recente, supostamente. Já é Palermo. Já é Palermo, porque é todo ele um filme, é todo ele cinema, portanto não tem ali um, aquele quase apanhados de rua, não é? E pronto, e perdeu-se. E agora estes filmes mais recentes, eu acho que ele é um tipo com piada de, se me viajem comparar aqui com os Adam Sanders e com os Ben Stills, eu gosto muito mais do Sacha Baron Cohen. Acho que é um gajo que tem muito mais piada. O Sacha Baron Cohen tem uma coisa, que é o inglês, não é? Sim. E traz aquele humor pesadão do, aquela cabeça da que não bate bem, não é? Daquela, vai um bocado mais longe, enquanto que o Adam Sandler é aquela que as macaquitas a tocar a guitarra. Aqui é duro, aqui é muito duro, este tipo de humor. É desconfortável, fora e dentro da tela, não é? Sim, o gajo ao início assumiu uma postura também assim muito disruptiva. E depois há outro fator que funcionava muito bem, principalmente com o Aligi no início, que ele entrevistava pessoas que não faziam ideia de quem é que ele era, e ele conseguia enganar um bocado naquela que era mesmo um rapper e que estava ali a tentar fazer uma entrevista, etc. E havia muita gente que caía naquilo, ou que se não caía, se aquilo estava combinado, ao menos passava a imagem que realmente parecia completamente inesperado para as pessoas. E hoje em dia ele não consegue fazer isso, né? Porque ele tornou-se uma estrela mundial. O primeiro LG é filme mesmo, cinema. Pois, por isso é que eu digo, eu sou muito mais fã do Borat do que do primeiro LG. Apesar do primeiro LG, para mim, teve ali alguma novidade e apresentou-o ao mundo, basicamente. Não sei se eu já tinha feito alguma coisa antes. Ele tinha um talk show, teve um talk show em Inglaterra. Também teve alguns episódios ou uma season inteira nos Estados Unidos, que foi a que apareceu o Borat. Mas já depois do filme, mas já depois antes do filme do Ali G. Porque depois o Ali G, acho que ele serviu um bocado para fechar o capítulo do Ali G. E passou para o Borat. Porque o Borat, não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, quando foi os prémios MTV Awards, Music Awards em Lisboa, foi ele que fez a apresentação. Sim, tenho ideia disso. E agora, outra coisa que estou há anos e anos e anos à espera, e acho que realmente encaixava perfeitamente na personagem, era o biopic do Freddie Mercury, dos Queen. Isso era uma coisa séria, não é? Era uma coisa séria, mas acho que olhando para a personagem e vendo realmente Freddie Mercury, encaixava muito facilmente. Era capaz de funcionar, acho que era capaz de funcionar muito bem. O Freddie Mercury era um gajo muito exuberante. É uma merda, sim, assim, muitas lentejolas, uma cena muito... Sim, tanto a nível físico como a nível de personalidade, acho que era um encaixe quase perfeito. E falam disso já, eu lembro-me para aí, facilmente há 6, 7 anos que falam disso. Isso caiu depois, acho eu, não foi? Eu não sei se caiu, se não caiu. Eu sei que ainda há uns anos, há 2 ou 3 anos, falaram disso outra vez e que era para ir para a frente, etc. Mas depois nunca mais. É, o gajo a nível de figura está muito bem para isso, mas não sei. Mas é pena o gajo ter perdido esse lado que o gajo tinha no Borat, este lado assim mais interventivo, não é? Sim, eu para mim é a piada dele, era essa parte interventiva. Sim, muito, muito desconfortável, pá, e o Borat então dá porrada nos Estados Unidos como já não. E o gajo conseguia trazer ao de cima as próprias contradições da América, não é? Aquela, exatamente, conseguia jogar contra eles usando-os como as próprias ferramentas. Era brutal. O gajo dava-lhe a volta, feito, não é? Dava-lhe a volta. Acho que o gajo teve 350 processos em tribunal depois do filme. Pois, imagino. E só tem aquela piada toda, exatamente porque é verdade aquilo tudo. Ou seja, se aquilo fosse uma coisa ficcionada, não tinha piada. Eu acho que não tinha piada nenhuma, como no Ditador, ou quer dizer, tu mandas ali uma ou duas grelhadas, se calhar, a ver o filme, mas depois cai-te no esquecimento. Pá, e o Borat ainda hoje tem cenas. O Borat é que é 2006, portanto já ouvi há 10 anos, e ainda hoje lembro-me quase de cor cenas do filme. E o Borat existe, pá, e outro filme de extras, de cenas tão boas como aquela. Imagino, yeah. Não sei se já vi isso ou não. Lembro-me que o DVD do Borat, quando saiu, que eu comprei, era como se fosse um DVD da feira, tipo, escrito mesmo à mão. pá, foi uma ideia muito gira que eles fizeram, como se fosse comprado no Cazaquistão, quase. Este mais recente dele, os Irmãos Grimm, se alguém viu ou não? Eu vi. Vocês viram? Não. Não vi, não. Esta merda, o filme, é um bocado análogas, porque o gajo... O filme é super escatológico, brutalmente escatológico, desde ter os tomates na cara de um gajo, e depois no fim, pá, isto é um bocado de spoiler, mas envolve os gajos enfiar mísseis no cu para evitar uma explosão. Mas, a única maneira que os gajos têm dos mísseis não serem disparados é enfiarem-nos no cu, porque os gajos têm ali um tutorial de enfiar mísseis no cu. Pronto. Os dois irmãos? Um deles, porque há um irmão que é raptado em novo, é adotado e é um agente secreto tipo James Bond, e há este que é um bar da merdas que vive num bairro social. E eles depois encontram-se e as tropelias acabam por, inevitavelmente ficam outra vez amiguinhos e pronto, e acabam por enfiar-me em cima do cu. Mas conseguiste rir ou não, ao menos? Opa, eu é assim, há filmes que um gajo entra, isto é uma merda, e há filmes como este que eu entro a querer que o filme seja bom, percebes? Yeah. Eu desejo que o filme seja bom, opa, e o filme não é bom, tem algumas coisas, é super over the top, mas um over the top que não é natural. Eu costumo ter tem, aquela... As ideias são engraçadas, pois, mas depois a execução delas... Mas o filme é R-rated, um R meio explosão. aquela parte que eu falei há bocado da entrevista do Beckham. Sim. O gajo entrevistou o Beckham e a esposa, a Vitória. A Vitória. E o gajo perguntou-lhe assim, vocês querem que o vosso filho cresça para ser um futebolista como o pai ou uma cantora como a Mariah Carey? Muito bom. Eu, Vitória, não sabia onde é que eu sabia te esconder, de certeza. Epá, e a gaja, pá, ficou fodida. A gaja é horrível, meu. Muito bom. Não sei se vocês concordam comigo, mas o Sacha Baron Cohen, para mim, era o gajo perfeito se houvesse um remake, que provavelmente vai haver daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, seja da Pantera Cor-de-Rosa, do Inspector Clouseau, caramba. Sim. Porque o gajo também tem a figura de... Estás a ver o gajo com uma gabardina? Eu vejo com uma gabardina ser o... Mas ele tem um personagem assim, mais ou menos nesse género, naquele filme de que é em Paris, do Scorsese, como é que se chama? Hugo. Ah, o Hugo, sim. Não é? Ele também é um polícia assim... É um bofia meio tonto, sim, que anda lá atrás. O gajo da estação. É o gajo da estação. Da estação, sim. Eu nunca vi esse filme todo. Uma sorte a tua, se uma grande mocarana. Ah, não, só 2 horas, mas parecem 6. Parecem 70, pá. Pá, comecei várias vezes. Que tem uma sequência inicial muito engraçada em Paris, mas tem, nunca passei disso. Não, mas não passes. Vê só isso em loop, que vale a pena. Voltando ao Borat, a prova que o Borat foi um filme completamente revelação e muito bom é que foi nomeado a um Oscar. Não sei se vocês se lembram. Então, para melhor guião. O Borat foi nomeado para melhor guião. Melhor ao guião adaptado, ou guião original, não me lembro, mas lembro-me que estava nomeado. E ele até nesse ano ganhou um Globo de Ouro, o próprio Sacha Baron Cohen, acho eu. Muito bem. O melhor ator. Ah, porque as pessoas, às vezes, uma das coisas que eu, uma das experiências que eu tenho a ver filmes, a ver o LG, porque chegas a uma altura em que tu desistes de ver filmes com pessoas, não é? Porque ou não há pessoas que têm que tu confies plenamente para ver um filme contigo. Mas inicialmente nessa fase é que a malta olha para ele e não percebe bem o gênio que ele está. Pensa, ah, este é só um gajo, um totozito aqui a fazer perguntas do caralho. As pessoas não conseguem perceber, não se conseguem abstrair, subir uma camada acima e perceber o que é preciso para fazer aquilo. Claro, não só ao nível de idealizar aquele humor e o que ele vai fazer, como depois de aguentar. Como fazer a performance. Ele não pode falhar, né? Ele não pode mandar um sorriso, nada, é que durante aquilo, aquela... Aquilo é tudo eu. E às vezes, se vocês virem entrevistas dele, o gajo está sempre disposto a ir muito mais além do que aquilo que se faz nos filmes. Sim. Ah. E quando tu pensas que estava, eu lembro-me dessas entrevistas do Ali G, acho que era o Ali G Show, ou como é que se chamava, que ele entrevistava muitas vezes pessoas famosas ou empresários e coisas, e ele ia como no papel do rapper, do gajo que tinha um programa assim, Roscoe-Off. E tu, ele mandava uma boca que tu ficavas, como é que este gajo acabou de dizer isto? Isto é tipo o ponto alto da entrevista. E passado 2 perguntas seguidas, vinha uma ainda pior. E tu ficavas sempre para arrebentar. No início, mas mesmo muito no início, os gajos devem ter gravado tipo 20 episódios antes de os mandarem cá para fora, ninguém sabia bem o que é que estava a acontecer. Claro. E havia pessoas que ficavam tão atordoadas com as perguntas que os gajos nem que se conseguiam reagir bem. Nada, e levantavam-se e saíam e diziam que já voltavam. Não percebiam muito bem o que estava a acontecer, porque é aquela educação inglesa, não é? Também não mandaram ninguém para o caralho, que havia antigamente. Agora os gajos já não são assim, agora são. Reverteram ao estado selvagem de 1611. Mas aquela educação inglesa, os gajos ficavam meio atordoados sem saber o que fazer. Saiu há pouco tempo também, agora por causa da candidatura do Trump para presidente dos Estados Unidos, o Ali G tentou fazer uma entrevista com o Trump. Ah, foi? Não sei se tentou que eu vi essa notícia há uns tempos. Na altura, no início dos anos 2000, quando estava a fazer o Ali G Show, ele na altura era o Trump era conhecido lá pelo Celebrity Apprentice, alguma coisa qualquer, sim. E então ele tentou ir fazer uma entrevista qualquer com o Trump. Eu não sei se essa entrevista alguma vez foi passou na televisão ou não, eu não lembro bem da história, mas lembro-me que o Donald Trump interrompeu a entrevista ou depois cancelou a entrevista, quando o gajo mandou-lhe uma piada qualquer a chamar-lhe Dick, ou seja, chamar-lhe um piso, né, basicamente. E então ele diz que o Trump aí cancelou a entrevista ou ele interrompeu. Eu não sei se isso chegou a passar ou não, só agora procurando no YouTube ou não. Mas o Trump, se fosse a ver, seria o entrevistado perfeito do Galileu. Sim, sim. Era que nem uma luva. Era uma coisa impressionante. Exatamente.